Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 885 e o dia é o primeiro domingo do mês de junho de 2022. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas e Espiritualistas de Autoajuda, CDs, DVDs, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, Solução em Saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas AAMI, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a Débora Ferreira de Jacareí, né, da Fraternidade Batuíra. Ela vai conversar conosco aqui sobre o projeto Renascer. Estamos sentindo a falta do Francisco, né? Américo, que mais todo mundo conhece como Gordo, né? Gordo ninguém conhece. Ninguém, né? Conhece, exatamente. É, fala Francisco, né? Ninguém conhece. Conhece o Gordo, então, Anselmo. Mas ele tá isolado, aí não pôde vir até aqui hoje, né? Uma pena. Isso, mas aí daqui a pouco ele vem. Faz tempo que ele teve uma vez só aqui no nosso programa e o tema foi muito bom. Engraçado que eu quando falou que eu... que era ele que vinha, eu falei, eu lembrei do tema, Rui, foi sobre a morte que ele falou, sobre a morte, o medo da morte. Isso, foi muito legal, e faz tempo, hein? Memória tá boa ainda, né? Então, se ele estiver ouvindo a gente, nos vendo lá, um grande abraço, e daqui uns dias o Rui agenda com ele de novo para a gente bater o papo com ele, que é muito legal conversar com o Gordo. Então, Gordo é porque ele quer que chame de Gordo, né? Porque agora a gente tem que ficar tomando cuidado com tudo, né? Porque daqui a pouco fala que é bullying que a gente está fazendo. Não, e o Rodrigo fez a chamada como Gordo Anselmo. Exatamente, está aqui, isso. É porque se chamar de outro nome, ele não aceita. Ele só aceita se a gente chamar ele de Gordo. Então, autorização. Ele está que nem o Severino Celestino, que nós perguntamos para ele... Lá na terra delas falaram, cadê o Severino? Todo mundo levanta a mão. Era para lá, Paraíba, aqueles lados ali, todo mundo chama Severino. Mas aí não tem problema não, né? Eu todo mundo me chamava de baiano quando eu trabalhei na Embraer. Hoje em dia, se a gente ficar chamando os outros de baiano aí, o cara processa a gente também, né? Então eu sou de onde? Eu sou de lá mesmo. Se chamar, tem que olhar o que tem, né? Mas paciência, fazer o quê? Então hoje... A Débora está aqui conosco, nós vamos conversar sobre essa área social que tem dentro das casas espíritas. Aqui a gente também tem conhecimento aqui de muitas das nossas casas aqui em São José dos Campos e Jacareí também, que tem outros projetos sociais. Então vamos falar sobre essa parte social, a importância dessa parte social dentro dos centros espíritas e o Batuíra de Jacareí, que é um centro muito tradicional em Jacareí, antigo já, né? E tem esse trabalho muito importante lá. E a gente vai falar sobre isso hoje. Ligue para nós, telefone 3921-3009, 3921-3009. Olha lá, quem está lá? O Tião. Tá olhando aí. Tião Varoto está lá no telefone. E fique ligadinho aí que o brinde é pelo telefone de novo hoje, tá bom? Mas não é para ligar agora não, só na hora que a gente falar, tá bom? É. Na hora que a gente falar que vale. Diga. Só dizer para você que o Francisco... Anselmo está agradecendo aqui. Obrigado, abraço a todos. É Gordo mesmo. Tá vendo? Estamos aqui vibrando por ele para passar logo esse negócio aí, né? Um abraço para o Marcos Ugai, para a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael, que está aqui também ligadinha conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, só invertendo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos que estão escutando aí a gente, assistindo a gente pelo YouTube. É, graças a Deus hoje já está tudo mais sob controle. A gente, nos outros dois programas, a gente sofreu bastante com o Zoom aí, picotando a voz, né? Então a gente agradece a participação de todos vocês, a atenção, principalmente das web rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita Barra Velha, de Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Web Rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul. A gente também tem, está retransmitindo para a TV Espaço Espírita, também de Barra Velha, também pela Semente de Amor, Campo Grande, Rádio Portal da Luz, Recanto Portal da, Portal da Luz, Recanto Espírita, Eurício Barçanufo, que o Carlos Abete estava na Alemanha, estava lá passeando na Alemanha, não sei se eles já voltaram. Então estava lá divulgando o Espiritismo lá para aqueles lados, para a Holanda, para a Alemanha. Então mandando um abraço aí para o Recanto da Prece Eurício Barçanufo. A gente também tem participações aqui no YouTube, o pessoal já está mandando aqui, interagindo. Deixe suas perguntas, que a gente vai passando aqui para a Débora. A gente tem participação no YouTube também. Então tem bastante gente aqui já conectadas conosco. Não sei se o YouTube está funcionando, porque para mim não está aparecendo. Aqui tá, Rodrigo. Tá. Funcionando, sim. Estou com o YouTube. Não, YouTube não, o Facebook, perdão. Facebook eu não entrei. Vou iniciar aqui, vou dar uma forçada aqui para iniciar. E agora foi. Então a gente também está conectados no Facebook. Então a gente agradece a participação aí, deixe seus comentários e a gente vai passando aqui e vai batendo esse papo sobre a Fraternidade Patuíra e os projetos sociais. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis, pela editora Dionise, é o item 74. A vida é fonte divina. Temos de aproveitar, e se um dia chegamos chorando, sorrindo queremos voltar, pois fazemos parte desta vida, desse eterno despertar. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, onde possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nessa manhã abençoada do programa Vivência Espírita nós possamos aprender um pouquinho mais sobre Projeto Renascer da Fraternidade Batuíra, hoje com a nossa querida Débora Ferreira, deixando um grande abraço para o nosso Francisco Anselmo Gordo, que viria hoje, mas o Covid não o permitiu, que vai nos discorrer sobre esse projeto maravilhoso de assistência social em Jacareí, inédito. Vamos envolvê-la com muito carinho para que ela possa passar tudo aquilo que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Fraternidade Batuíra e o Projeto Renascer. E nós estamos aqui com a Débora Ferreira da Silva Siqueira. E hoje o nome artístico dela aqui vai ser Débora Siqueira. É administradora de empresa, é voluntária da Fraternidade Espírita Batuíra. E nós iríamos ter aqui também o Gordo Anselmo, que é o Francisco Américo Lopes Anselmo, que é empresário, palestrante espírita, membro e fundador da Fraternidade Batuíra e é voluntário do Lar Fraterno das Acácias, onde trabalham lá com idosos, na Grande Jacareí. Só que o Gordo, ele foi testado com Covid e não pode estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Débora Siqueira. Siqueira mesmo, bom né? Dia. Bom dia pelo meu Ferreira, de... pelo meu nome artístico que você acabou de me dar, fica então registrado o nome artístico é Débora Siqueira. O nome é grande, mas eu prefiro, pode me chamar de Débora Siqueira, só Débora aqui, né? Que eu estou entre amigos aqui. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? A Rádio Vivência Espírita gentilmente nos convidou para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre esse projeto que é tão importante para nós. Então, em nome de toda a fraternidade, dos seus fundadores, de todos os trabalhadores da casa, o nosso muito obrigado pelo convite, pelo projeto Renascer também. Mas, Débora, o que é esse projeto Renascer? Porque eu acredito que agora, com essa pandemia, deve ter ficado parado por um tempo lá, né? O projeto Renascer é o projeto, né, o Departamento de Assistência Social da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, do qual eu faço parte também. Esse projeto ele existe desde 1991 e é a única instituição em Jacareí que tem esse projeto que ampara as gestantes em situação de vulnerabilidade. Né? Esses dois anos, Rui, esses dois anos de pandemia, o projeto não parou nem um minuto. Ah, não parou? Não, não, não parou. O que nós, é lógico, nós não pudemos, né, continuar com ele presencialmente, mas nós providenciamos para que as gestantes pudessem continuar recebendo o alimento durante esses dois anos, que elas recebem a cesta básica, e continuassem também, através daí do celular, com as aulas online. Então, elas recebem, né, uma coisa que eu gostaria até, elas não precisaram em nenhum momento nesse tempo todo ir até o projeto para retirar a cesta básica delas. Nós providenciamos, então, um delivery. Então, ela recebe isso na casa dela e ela continua tendo acompanhamento, não é lógico, com todos, né, os recursos da presença, mas de quando era presencial. Mas ela não deixou de receber nesses dois anos e é uma coisa da qual a gente se orgulha muito, que foi uma época muito difícil para todo mundo, né, Rui? Muitas casas tiveram que parar os seus projetos. A gente tem também a casa da Marcela, que fica lá perto do Batuíra também. Nós continuamos também, nesses dois anos, a entregar a cesta... Quer dizer, a cesta básica dobrou na casa da Marcela, né? A quantidade que a gente entregava na pandemia dobrou, porque o tanto de gente que ficou vulnerável aí, socialmente falando, foi grande. Então, eu penso assim, Débora, até que a maioria das casas dos centros espíritas, eles pararam até com trabalho, alguns, né? Pararam, a maioria parou com o trabalho religioso, né? Com o trabalho de orientação doutrinária. Mas com o trabalho social, todas que eu conheço continuaram fazendo, que era imprescindível, né? Pelo menos isso. Tinha que continuar. Agora, quando a gente vê assim, a gente tem, para a gente situar os nossos, os nossos internautas, os nossos amigos... alguém pode estar falando, mas é um programa espírita, vocês vão falar lá de projeto de como é que chama? De obra social, dessas coisas tudo. Sim. A gente tem que lembrar o seguinte, né, para a gente começar mesmo. A doutrina espírita, ela tem um postulado, talvez um dos postulados mais relevantes que tem na doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. E a gente encontra na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso que nós estamos falando hoje é sobre benevolência, né? É benevolência, a parte do B aí, do bip de Jesus, né? E isso consiste, qual que é benevolência? É exatamente assistência que a gente faz com as pessoas, doação de alimentos, né? Acolhimento, gêneros alimentícios, vestuário, material, cuidados, utensílios em geral também, né? Às vezes, organização de grupos de estudo, como existe quando elas tomam conta das gestantes carentes, existe muita orientação, muita essa convivência para trazer o estudo, para dar orientação, que aparece muita, vamos dizer assim, até não é nem adolescente direito ainda que aparece grávida, muitas vezes, para ser ajudada, né? Realização de palestras socioeducativas, que tem bastante também nesses casos. Então, só para deixar todo mundo situado, o assunto que nós estamos tocando aqui hoje é de suma relevância dentro de todos os centros espíritas. Se não é, deveria ser. Uhum. É porque está cheio de centro espírita também que chega lá, reza, dá passe e vai embora. Aí a gente fala, é o sentido? É, você está educando as pessoas, mas não é o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido é fora da caridade, não há salvação. Então tem que englobar tudo. Por menos que seja alguma coisa dentro do centro espírita, tem que ter essa área social. Você concorda, Débora? Sim, concordamos, sim. Não só concordamos, como atuamos muito. Não só, é muito importante nós entendemos tudo, né? O acolhimento, em primeiro lugar, porque muita gente chega em situação de muito sofrimento, tanto na casa espírita quanto na obra social. Então, em primeiro lugar, o acolhimento com muito amor. E depois, toda a parte educativa, né? Muitas vezes essas pessoas que chegam não são espíritas, não têm um entendimento que o espírita tem a respeito daquele sofrimento, daquele momento particular da vida e do porquê a pessoa está passando por aquilo. Então, o estudo, então a casa oferece diversos cursos, né? Para que aquele ser humano ele evolua, ele adquira os conhecimentos necessários para ele próprio sair daquela situação que muitas vezes ele se encontra. Eu acho que nesse ponto a doutrina espírita ela é muito diferente das outras religiões, porque ela quer isso, ela tem um objetivo. Sim. De formar o ser humano, de transformar o ser humano através do conhecimento. Não é que os espíritos nos trazem. Não é só o assistencialismo, né? Não, né? Não. Tem essa parte educativa mesmo que todos procuram. De transformar, né? No caso aqui, nós vamos falar um pouco do projeto Renascer. Não só acolhê-las no momento de extrema vulnerabilidade pelo qual elas muitas vezes estão passando, ela e seus filhos, que às vezes elas têm outros filhos pequenos, inclusive, mas de fornecer para ela, de dar a essas gestantes o acolhimento, o amor, o apoio que ela está precisando, seja material, moral, né, muitas vezes psicológico. Nós temos isso também através, né, da atuação de voluntários, temos o tratamento psicológico, mas também nós temos as oficinas profissionalizantes. Isso é muito importante, porque muitas dessas gestantes que chegam lá, ela está no momento da vida dela, às vezes, né, abandonada, às vezes sozinha, e ela precisa de uma profissão, ela precisa... não é só, como você disse, o assistencialismo naquele momento. Aquilo naquele momento é muito importante, mas ela tem que aprender a pescar. Ela tem que, né? E nós temos as oficinas profissionalizantes, daí com cursos de culinária, inclusão digital, a parte de artesanato, que pode fornecer a essa gestante, então, uma nova profissão, um novo caminho, uma nova maneira de viver. E daí, entendendo, como nós entendemos, esse retorno do espírito à vida, olha que momento importante, né? Então, que esse chega nessa encarnação amparado daí por uma mãe mais forte, por uma mãe mais consciente do papel dela, né, na sociedade, para que seus filhos também cresçam num ambiente melhor. A gente lembra também do projeto que tem lá no Paulo Ortiz, né, e no Divino Mestre também, né, que é o com os adictos, né? O Cura-te, né? Projeto Cura-te, muito legal também, né? A gente sempre participa lá no Paulo Ortiz, nos eventos que tem uma vez por ano. Agora na pandemia parou também, né? Que era para uma semana que falava só sobre esse assunto também. Então, a COAL aqui de São José dos Campos, Casa de Oração Amor e Luz, tem vários projetos também de ensinar, de educar com idosos, né? Com o pessoal carente aqui da região, da nossa região sul, aqui de São José dos Campos. Então, cada vez que a gente vai tocando no assunto, Débora, a gente vai lembrando de outros locais que estão fazendo um trabalho muito importante. Sim. E não dá para viver dentro de uma casa espírita se não tiver alguma coisa assim. Fica muito fraco, digamos assim. Agora, é o principal objetivo? Não. O principal objetivo de uma casa, de um centro espírita, não é esse. Porque sem espiritismo não tem jeito de você ter casa espírita. Né? Não é esse o principal. Mas é um papel de grande relevância nos centros espíritas. Né? Porque são através das ações que a gente faz que a gente cumpre exatamente esse tripé aí que é benevolência, indulgência e perdão que Jesus está pedindo para a gente. Porque às vezes a gente pensa assim... Perdoar é também caridade. E Jesus está falando isso pra gente, porque essa daqui é de Jesus. E às vezes você também pensa que se você está em algum local de religioso, aí só tem que ser a benevolência. Não. Agora, também você não pode deixar a benevolência de lado e achar que é função só do governo fazer isso. Não é mesmo? Débora, como é que vem essas mães procurar vocês? Elas chegam muitas vezes por indicação de outras, geralmente por indicação, né? De amigas, colegas. Algumas vezes elas procurando a prefeitura, a própria prefeitura encaminha, né? Porque elas. Mas não ajuda. Hã? Encaminha, mas não ajuda. Encaminha, exatamente. Não, porque nós paramos com o trabalho. Disso aí, porque a prefeitura ajudava com muito pouco, mas mandava um monte de gente pra gente lá. Falava, chegaram a uma conclusão, falaram, pô, peraí, não dá pra prefeitura ficar mandando tanta gente e não dar recurso nenhum pra gente, né? Mas vamos nós lá. Nós atendemos hoje 50 gestantes, que é o que nós conseguimos hoje. Já atendemos no passado muito mais, já chegamos a atender ao mesmo tempo até 120 gestantes. Nossa, hoje a gente tem condição de atender 50 somente, né, com os recursos que nós temos. É lógico que nós sempre trabalhamos, né? Eu sou coordenadora de eventos do Projeto Renascer, então eu fico o tempo todo pedindo dinheiro, basicamente, para as pessoas, fazendo eventos, a lasanha, né? A gente faz eventos lasanha, o bazar, nós temos todos os meses bazar. Você é daquele jeito, Débora, que a pessoa está vendo você vir assim, já muda de calçada, já vai para outro lado, porque sabe que você vai pedir alguma coisa, né? Exatamente. Até assim, no meu trabalho, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu desço, às vezes, com um carnezinho, assim, eu vou chegando no setor com um carnezinho e as pessoas vão falando, meu Deus, ela vai pedir de novo, o que ela está vindo vender? Então, é exatamente isso. Mas é necessário, né, todo esse... infelizmente... Nós estamos no mundo encarnados. Sim. E não precisamos do material para fazer. Não tem dúvida. Para fazer ajuda. E muito importante lembrar também, queria contar para vocês, não sei se vocês sabem, porque essa gestante, além de ter todo esse acompanhamento, nós damos para ela os kits, né? Então, por exemplo, chega a hora de ir para a maternidade, ela vai com o kit completo, tá? Para a maternidade, para todo o enxoval do bebê, enxoval da mãe, enxoval do bebê, fralda. Da mãe ela, também? Da mãe também. Então, ela sempre contribuiu. E uma coisa que é muito importante, eu falo que é para a cidade de Jacareí, que o Projeto Renascer contribui muito para a diminuição da mortalidade infantil. Porque essa mãe, ela, quando ela chega no projeto, ela recebe aulas de tudo, de puericultura, sobre o parto, o que esperar, cuidados com a criança, saúde do bebê, saúde dela. Então, tem todo esse acompanhamento para ela também, para que diminua a mortalidade infantil, que é uma coisa importantíssima, né? Nós entendemos. Então, essas mães e essas crianças têm um kit completo. Posso falar mais uma coisinha? Você contar aqui para vocês? Tem uma coisa muito bonita no projeto também, que nós temos lá o roupeiro Rosinha Naves. Esse roupeiro, o que, que é exatamente? É como se fosse uma loja. Essas gestantes ficam enlouquecidas, porque elas entram num espaço, tem os cabideiros com roupinhas para criança de 0 a 4 anos. E... todas penduradinhas, limpinhas, cheirosas, tem tudo, sapatinho, bolso, tudo. E essa mãe, ela pode fazer, esse roupeiro, ele funciona num sistema de troca, a mãe escolhe 30 peças de roupa, para os seus filhos, pode ser para aquele que está chegando, como para os outros filhos que ela tem em casa também. Ela leva essas 30 peças e, como sabe que criança perde roupa muito rápida, assim que essas roupas não servem mais, param de servir para os seus filhos, ela volta com essas roupas. Então, ela lava de novo, a gente instrui, né, que venha sempre, porque são roupas usadas, mas sempre em excelente estado. Então, elas voltam com essas peças. E, por exemplo, ela pode voltar com 10 peças, ela traz as 10 peças e pega mais 10, né? Porque ela, os filhos dela já cresceram, ela já precisa de um tamanho maior. Então, essa mãe, ela sempre tem o vestuário para o seu filho, que é também de uma ajuda muito grande, uma ajuda material daí, né? Porque você sabe como criança perde roupa, precisa dessa roupa. Então, tem também esse roupeiro, que é muito importante também para o projeto como um todo. Débora, na pandemia, essa parte educacional, assim, como que ficou? Assim, como que vocês conseguiram resolver? Foi online também? Isso, até hoje, até hoje elas se encontram tendo as aulas online, tá? São aulas, cada assunto, aulas de 40 minutos. E elas assistem essas aulas uma vez por mês também. Nós enviamos para essas mães, junto com com o alimento que ela recebe para os seus filhos pequenos, até 5 anos, um kit pedagógico também para as crianças, tá? Então, elas recebem livrinhos infantis para elas, para a mãe daí, né, participarem com seus filhos de leitura, tudo isso procurando aumentar esse vínculo da mãe com a criança também, enquanto eles estão em casa e não podem retornar para as aulas presenciais. Nós estávamos aguardando, né, lógico, a liberação de prefeitura e dos órgãos municipais aí. Nós já temos essa liberação e estamos agora somente aguardando realmente. Estamos esperando, na verdade, a gente tem um pouco de diminuição de casos, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde e também, né, com uma infecção muito grande, às vezes, dessas crianças e dessas mães, num estado, ela, né, ali de grávida, de contrair Covid. Então, por isso, nós estamos retardando um pouquinho o retorno presencial, mas pretendemos ainda, eu acho que dentro desse ano, retornar. Mas, Débora, o que eu aprendi, porque eu estou nesse meio aqui desde faz muito tempo, o que eu aprendi com esse trabalho voluntário, quem mais recebe é quem é voluntário, né? Vocês têm um treinamento para os voluntários, para aprender a tratar com essas mães? Temos, sim. Nós temos mais ou menos... quando nós estávamos fora da pandemia, mais ou menos 150 voluntários, né, em todas as áreas ali do Projeto Renascer, desde a cozinha, a limpeza, o berçário, né? Então, essa mãe pode levar os filhos pequenos também. Tem o berçário e também tem a área de convivência para as crianças maiores, até 5 anos, onde elas ficam sendo assistidas também, ali recebem. Então, os voluntários que chegam para esse trabalho, tem a parte tem uma assistente social que trabalha na nossa casa, no Projeto Renascer, que ela faz um pequeno treinamento com essas pessoas, exatamente ensinando esses voluntários que vão tratar diretamente com a gestante, com as crianças, como tratar na parte do acolhimento primeiro e de como tratar os diversos assuntos. Sim. Porque essa pessoa, vamos tratar essa mãezinha como um espírito que chega ali. Ela chega, às vezes, muito machucada. Machucada, assim, no sentido espiritual, né? Pela vida, pela circunstância que ela está chegando ali. E ela precisa desse tratamento de uma maneira diferenciada, com muito amor. E ela precisa, é lógico, que esses voluntários estejam preparados. Porque a gente vê que uma das coisas que nós precisamos preparar muito o nosso voluntário é pela ingratidão, pela malcriação das pessoas. Porque tem pessoas que, além de receber uma série de coisas, é malcriada. Rui, isso acontece realmente. Então, vamos assim, a gente tem que tratar as coisas da maneira como são. Então, essas... Como eu estava dizendo, existem muitas mãezinhas que chegam numa situação de raiva do mundo, às vezes, usando um português assim, ela está com raiva de tudo que está acontecendo, né? Com ela. Ela não entende muitas vezes, né? Não tem o entendimento que a doutrina espírita proporciona, e ela está passando por um sofrimento muito grande. Então, nem sempre realmente essa mãe ela sabe ser extremamente agradecida, mas... Rui, eu te conto uma coisa. Essa situação muda durante o tempo que ela fica no projeto. Ela fica geralmente 12 meses, né, o tempo médio de permanência dessa gestante no projeto. E ela vai mudando, porque quando a pessoa... Isso é comprovado até pela ciência hoje. Né, quando essa mãezinha ela recebe o amor, ela passa a mudar. Então, muitas vezes, ela não chega realmente com tudo isso... muito amor, muito carinho, ela chega numa situação... Revoltada, né? Revoltada. Débora, você falou 12 meses, achei interessante, porque depois que ela tem neném, ainda é atendida ainda, mais 3 meses? Ela ainda permanece no projeto por 1, 2, às vezes até 3 meses depois que ela tem o neném. Uhum. Né? Ela tem ali os primeiros cuidados, até eu comentei sobre as roupinhas e tudo mais, porque ela tem esse pós-parto ainda, só depois é que ela é desligada do projeto. É outra coisa. Ui. Eu acho mais bonito até agora, de tudo que você explanou para nós, é a base fundamental de tudo isso, é um amor incondicional a todos aqueles que são acolhidos lá, né? Exatamente. Elas saem de lá com uma espiritualidade mais evoluída ou mais esclarecida pelo sentimento de amor que é aplicado nesse projeto maravilhoso de vocês. Exatamente. E apesar de ser um projeto, uma obra social de uma casa espírita, mas lá nós recebemos gestantes de todas as religiões. Né? Elas, é um projeto laico. Projeto laico. Ela não recebe somente... Então, e realmente o amor, ele tem uma linguagem universal. Sim. Ele não é exclusivo da doutrina espírita, né? Não. Então, ao receber esse amor, ela se modifica, sim. E eu conto para vocês que tem muitas mãezinhas que depois de deixar o projeto, ela se reequilibra, né? Ela volta para a sociedade com o seu trabalho. E elas, muitas delas, passam a ser doadoras do projeto. Olha que coisa. Elas passam a doar alimentos. É uma coisa maravilhosa, porque elas entendem a como aquilo foi importante na vida dela naquele momento ali de extrema vulnerabilidade. Porque no momento que você está passando por um sofrimento muito grande, nem sempre você encontra... né? Órgãos que te acolham dessa maneira, e muitas delas, como eu te disse, voltam depois e se tornam doadoras do projeto. Débora, outra coisa também interessante que eu acho dentro do nosso trabalho social, dentro dos centros espíritas todos, é não querer doutrinar ninguém no sentido de fazer proselitismo, né? Dentro da doutrina espírita é assim, não sei das outras religiões, porque geralmente exige que a pessoa seja da religião dela para participar de alguma coisa. Em todos os projetos sociais que eu conheço dentro da doutrina espírita, ninguém pergunta a religião de ninguém, ninguém pergunta a condição social de ninguém. Assim, está precisando, vai ser atendido. Agora, no nosso caso, no caso da gestante, por exemplo, nós somos totalmente contra o aborto e a gente tem certeza que muitas chegam nesses projetos ainda com a intenção até de abortar, alguma coisa assim desse tipo, por causa dessa massificação que está acontecendo na sociedade de querer deixar o aborto ser livre, todas essas coisas assim. Como trabalhar, né, com a mentalidade dessas pessoas? Principalmente quem está ficando grávida pela primeira vez, quem é bem jovem, assim. Isso realmente acontece. Muitas delas passam, né, pelas entrevistas iniciais, quando chegam procurando ajuda, e muitas delas, sim, já chegaram a pensar, sim, no aborto. Mas nós, nesse primeiro contato com os voluntários, e daí, no caso, a direção do projeto Renascer, né, que elas passam primeiramente, falam para ela da importância dela deixar esse pensamento de lado. Ali, naquele projeto, nós fazemos o amor à vida, né? E apesar de não fazermos proselitismo, como você mesmo tão bem lembrou, mas nós falamos para essa gestante da importância da vida, dessa oportunidade desse ser que está voltando, né? A reencarnação, e a importância dessa mãe estar equilibrada nesse momento de retorno da mãe. Então, isso é uma realidade da nossa sociedade hoje, né? De se livrar, muitas vezes, de ter um problema e da pessoa querer se livrar do problema cometendo um crime, que é o aborto, né? E tem muitas mães que abandonam os filhos e dá para adoção ou não? Não, nós não temos nenhum caso registrado lá. Não. Pelo menos até onde vai o nosso acompanhamento, Rui. Não, todas as mães ficam com seus filhos. Muito bacana. É, né? Isso é um lado maravilhoso desse projeto. Porque o motivo dos cursos e desse ambiente é justamente estreitar esse vínculo da mãe com esse bebê. Não só com seus bebês, mas com as suas crianças também menores, que elas às vezes as têm já. Estreitar esse vínculo e salientar esse amor maternal como é importante para a criança nos primeiros anos de vida. Né? Não só o alimento, mas também esse vínculo que é importantíssimo e que vai determinar muitas vezes o caráter dessa criança. Sim. Lá na frente, nós sabemos disso. Havia uma parecida lá de Jacareí também, ela é do Sérgio e Maria, ela está dando um bom dia, diz que lá também, na casa Sérgio e Maria também, eles têm esse trabalho com gestantes, com cursos, apoio e entrega de kits de maternidade também, né? E muitas outras, como nós falamos aqui no começo, né, Vilma? Tem trabalho de gestante e outros tipos de trabalho. Eu penso assim, a Casa Espírita ela tem que ter alguma coisa social para fazer, senão fica só na rezação o tempo todo, né? Faça igual o doutor Alonso e Alonso, que é o médico que atua com João Berbel. Ele falou que se é para ficar rezando, abre templo evangélico que é melhor. Né? Mas, Débora, a gente vê que há uma necessidade desse trabalho, porque através desse trabalho que nós aprendemos a entender as pessoas. Porque se ficar somente na parte do evangelho, a gente só vai conhecer o evangelho, vai saber a pergunta tal, qual é a resposta, aquela coisa toda. Mas a hora que nós começamos a trabalhar com essas pessoas, nós vamos ter um outro objetivo na vida, ter uma outra visão na vida, não é isso? É, e muitas vezes, né, a gente passa a conviver com realidades, Rui, que nós nem imaginávamos que houvesse na nossa cidade. Eu acho que isso é muito importante saber. Muitas vezes nós, né, voluntários, trabalhadores, nós vivemos a nossa vida e nós não temos, muitas vezes, consciência da extrema necessidade em que algumas pessoas vivem dentro da nossa cidade mesmo. É. Né? Então, assim, a gente toma contato daí com os problemas humanos. E porque essa gestante chega como qualquer outra pessoa com os seus problemas. Débora, o Aécio César de Sete Lagoas tem uma pergunta para você. Batuíra seria hoje qual ave pernalta regimentando almas no concurso fraterno e altruísta da moral cristã? Por que é difícil seguir este roteiro? O que nos faltaria? Olha, como a gente, dentro da Casa Espírita, a gente acaba que estuda bastante, né? Eu estudo bastante, e então eu vou dizer para ele, vou responder o meu entendimento. Nós estudamos bastante, estamos nesse caminho, né, procurando, mas o que falta, e é o que a doutrina espírita nos fala, o que falta para nós é muita vontade de fazer essa transformação que a doutrina espírita nos fala. A doutrina espírita vem, nos dá todo o cabedal psicológico, nos dá a razão, nos explica o porquê, nos conta tudo, né? Nos tira o véu Não há ignorância dentro da doutrina espírita. Nós sabemos exatamente por que sofremos, o que estamos fazendo aqui, porque a nossa vida é assim, e a doutrina espírita nos mostra o caminho, através da nossa autoeducação. Então, o que falta para nós é nos autoeducarmos, né, através desse serviço no bem. Né? Essa eu acho que é onde nós, ao contato com a dor do próximo, a gente começa a nossa transformação moral. Não somente o estudo, mas a atuação em prol do nosso próximo. Você já respondeu essa pergunta do Daniel Rosa de Assis, mas eu vou só enfatizar para que você complemente. Amiga Débora, no projeto vocês fazem o trabalho de enxovais às crianças com profissionalização das mães na confecção das roupinhas? Há a instrução religiosa às mães gestantes e às que deram à luz? Instrução religiosa propriamente dita, não, porque, como eu disse aqui, nós entendemos que se houvesse uma doutrinação espírita ali, talvez muitas dessas mãezinhas não chegassem ali. E esse não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é acolher todas as mães, seja ela de que religião ela seja. Né? Ali nós estamos interessados no ser humano, para que ela se melhore em todos os aspectos que nós conseguimos providenciar para ela. Mas, Débora, a moral cristã, ela pode ser aplicada em qualquer religião. É isso que vocês fazem. Exatamente. A moral cristã é diferente de repente, ensinar a doutrina espírita. Então, talvez, respondendo melhor, a moral cristã, sim. Nós ensinamos nesses cursos que elas fazem. Elas têm aula de cidadania, elas têm aula, né, de qualidade de vida, ética. De higiene. Ética, higiene, saúde, noções, né, sobre parto, como eu já disse, tudo. Mas ela recebe, sim, então, essa parte de moral cristã. Não necessariamente doutrina espírita, porque nós não queremos, né, que haja uma evasão dessa gestante por causa... Não é um objetivo prosélito, né? Não é proselitista. Né? Quando a doutrina não é proselitista. Né? Então, a Fernanda Cassal, lá de Jacareí, da Casa da Marcela, está dizendo que ela já foi voluntária também do berçário lá do centro do Atuíra. Foi muito gratificante para ela e um carinho grande que ela tem pela dona Marici. Então deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Nós temos lá, então já agradeço se ela foi voluntária. Nós temos o berçário, onde ficam essas criancinhas, onde ficam os bebês de 0 a 1 ano. E temos também um ambiente, né, para as crianças maiores, né, para crianças até 5 anos. Então, isso é uma coisa muito importante falar também, porque muita mãe, de repente... não pode ir porque ela não tem quem deixar seus filhos menores. Né? Então, ela não pode, às vezes, receber aquele curso profissionalizante, fazer as oficinas que vão ensinar para ela uma nova profissão, porque ela não tem com quem deixar. E lá nós temos esse trabalho. As crianças podem ficar lá e elas são também, elas recebem livros didáticos, tem todo... tem os voluntários do berçário, tem os voluntários do que a gente chamava antigamente, hoje em dia a gente não chama mais de creche, né? A gente chama de... Ali é um ambiente para convívio, para fortalecimento de vínculo entre a mãe e o bebê. Então, tem esse atendimento também. Débora. Oi. Eu continuo enfatizando que a coisa mais maravilhosa que você está ensinando para essas mães e essas crianças que vêm ao mundo é esse amor maravilhoso, incondicional, que o nosso mestre Jesus deixou para nós, né? O Ari Rangel tem uma pergunta para você. Bom dia, Débora. Excelentes colocações. E tem uma pergunta. Nas aulas com as mães, é abordado o tema reencarnação? De que forma? E as mães de outras religiões? Abraço. Como eu disse para você, não é... Nunca nós vamos enfatizar a doutrina espírita. Sim, né? Sim. Então, esse assunto é abordado de uma forma muito delicada para aquelas mães. A gente fala, é lógico, de um ser que está voltando à vida, E a gente não entra mais em mais detalhes. Quando a mãe se interessa pelo assunto, então nós recomendamos que ela participe daí, da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, onde lá nós temos as palestras, os cursos, onde ela pode se formar, se ela se interessar pela doutrina espírita, então ela passa a frequentar a fraternidade. Né? Maravilha. E o Ari Rangel já esteve aqui conosco falando sobre Batuíra. Legal. Foi um programa muito bonito que ele mostrou quem era o Batuíra. Né? É muito legal. É um passarinho, né? Uma ave, né? De uma pernas penalta, muito longas, isso. César. Mas foi um português, né? É. Foi um português. Já mandando um alô aqui também para Irene do Espírito Santo, também, o Gustavo e o Zé, que também tem esse vínculo aí com Portugal. Meus avós, Manuel e Maria, né? O nome já diz tudo. Estão ouvindo a gente aí também. Batuíra foi um grande baluarte espírita, né, português, que veio para o Brasil e desenvolveu em São Paulo, né, a doutrina espírita. E ele pegou esse apelido porque ele era aquela que estava sempre correndo para lá, para cá, para lá, para cá. E a Batuíra é um passarinho que é desse tipo, né? Está sempre correndo. E por isso que puseram apelido, né, de Batuíra. Né? A gente está falando aqui de... Falando da área social, né? Eu estou vendo aqui agora no Facebook, entrou aqui o projeto Alvorada Nova, que é lá de São Vicente. O salão está lotado de crianças, que eles atendem lá umas 200 e tantas crianças todo final de semana, né? Estava vendo aqui agora, estava aqui, o Alvorada Nova está ao vivo. Aí eu cliquei, aquele salãozão lá está lotado de crianças mesmo. Eles fazem esse trabalho muito legal. Rodrigo, legal, vamos para... Vamos, só comentar aqui que a Irene... tinha comentado aqui, manda bom dia, amigos queridos, mais um programa de esclarecimento, paz e muito amor para todos nós. Quem entrou aqui também foi a Maria Auxiliadora, a Dora, né, a Dora Reis, esposa do Jorge, aqui mandando bom dia a todos. O Maurício manda bom dia, ligado para mais um programa trazendo ensinos dessa bela doutrina. Parabéns, equipe, ótimo domingo a todos. Santa Catarina, olha só. Maurício que já está virando ouvinte assíduo, já está sempre participando aqui com a gente agradece a participação. A Rosilma. A Rosilma que sempre depois do final do programa me manda mensagem dizendo que foi ótimo o programa. Ela sempre manda mensagem quando escuta aqui o programa. Então ela diz que sim, continuaram, Jorge, o projeto Bem Quer. Bem Me Quer. Bem Me Quer. Nunca parou, dobrou os atendimentos. Uhum, legal. Eu só queria dar um recado para o Marcos Sugai. E hoje eu tô com a camisa que ele gosta. Eu tô sentindo falta dele hoje aqui. Ele não. Sempre entra no WhatsApp, mas não vi ele aqui, não. Ele entrou. Ele sempre elogia a camisa do Rui. Tá bonita essa camiseta amarela. Eu tava com saudade dessa camisa. Quem entrou aqui também foi a Nadir Rossetti. Manda bom dia, queridos amigos. Irmão Carlinhos e todos vocês queridos que estão nos agraciando com mais um ensinamento maravilhoso que irá clarear as nossas mentes e modo de viver. Deus nos abençoe. Rodrigo, a Nadir Rossetti é da Itália. É da Itália? Ela está na Itália, o marido dela é italiano. Ah, legal. Tá que nem o Douglas Brito. O Douglas Brito também está lá, né? Está lá em Assis. E também aqui o Cláudio Kanayama também entrou aqui, bom dia. Ele está dizendo que o Lar Esperança, Lar Espírita Pedro e Paulo está assistindo, lá de Uberaba. Ah, lá de Uberaba, né? Uhum. Quem está de Uberaba assistindo também é a Yolanda Garzon, mandou mensagem. O Cláudio é o Cláudio Yude, né? Cláudio Yude. Cláudio Kanayama aqui é o Yude, né? É, o Cláudio Yude. Exatamente. Então, quem que será que é esse Cláudio Kanayama? Que já participou aqui, então, se você colocar no YouTube aí, aqui no canal do Vivência, colocar Cláudio Yude, vocês vão ver um programa sobre veterinário, animais, muito legal. E que a gente tinha comentado Batuíra também. Então escreve aí no YouTube, Vivência Espírita, Batuíra, vocês vão ver o programa aí, que se quiser saber mais sobre o Batuíra. Ed Moreno também entrou. Cidinha Souza, Elaine Ramos, Beatriz Dias e muito mais. Graças a Deus estamos... E o Petit também. Fernando Petit entrou aqui mandando bom dia. Legal. Jorge? Vamos então vamos colocar, a gente falou do Alvorada Nova, vamos para o nosso intervalo com a música da Magali Freitas, que é de lá, né? Alvorada Nova, música Acorda Brasil. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. A desgraça, mal a lua sesgueira deste país menino, que traz um destino, implantação do amor. O cantar seresteiro vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Traz um destino, implantação do amor. O cantar seresteiro vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a Débora Siqueira, administradora de empresa, voluntária da Fraternidade Espírita Batuíra, e nós deveríamos ter aqui também a presença do Gordo Anselmo, mas ele está com Covid, mas nós vamos trazê-lo em outra data, né? Não, marca logo com ele. Viu, Rui? É só para falar que o Marcos está aqui, sim, o Marcos Sugar, eu que não tinha visto aqui, ele mandou agora parabéns para o pessoal do Projeto Renascer. Um grande abraço para o Marcos, está lá em Santos. Nada da camisa? Não, por enquanto não, porque ele já falou uma vez, aí vão falar que ele é puxa-saco, se eu continuar falando, né? Não, e o comentar aqui, meu pai entrou, mandou uma mensagem e fala: pode chamar o gordo de tio. Não sei. Você que pode chamar ele de tio, né? Eu posso chamar de irmão. Um grande abraço pro gordo que tá lá se recuperando, né? É uma semana nem só, todos, né? É, daqui a pouco ele tá justo nem e todos perfeito. Vão entender. Né? Passou uns dias aí, ele vai estar justo e perfeito de novo. Rodrigo. Oi. A Beatriz Dias tá dando um bom dia a todos e tá perguntando onde fica a fraternidade Batuíra. Para deixar o endereço aí no. Isso. A Débora, você lembra o endereço lá qualquer, Débora? Lembro, sim. Na verdade, a Fraternidade Espírita Cristã Batuíra fica na Avenida Guido Martins Moreira, número 146. É a avenida mais larga que tem em Jacareí. Exatamente. Pode parar dois carros em 90 graus dos dois lados, ainda tem espaço para passar. E é lá no Jardim Santa Maria, né, em Jacareí. E o Batuíra Projeto Renascer, fica um outro prédio, na Avenida Roberto Lopes Leal, 1370, lá no Jardim Santa Maria também, mas eles distam mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, um prédio do outro, mais ou menos. Mais uma vez me perguntaram, viu, Débora, por que que a gente atua muito na parte filantrópica? É que se for esperar o governo fazer essas coisas, vai demorar, né? Vai. Então, as entidades, as religiões tem que fazer esse tipo de trabalho, porque a população precisa disso, né? Precisa. Mas nós que estamos, né, nesse trabalho, a gente acaba conhecendo diversas outras entidades, né? Existem, sim, muitas entidades, muitas pessoas de diversas religiões que trabalham em prol do desenvolvimento humano, de todas as maneiras, né? Com crianças, com idosos, com essas pessoas com drogadição hoje, né? Tem todo tipo de trabalho. O Marcos entrou aqui e está falando que é para a gente tomar cuidado, porque a gente falou que o Gol está com Covid, né? Ele falou, ó, tem muita gente com Covid, inclusive a esposa dele testou positivo, ele está achando que ele também está. É que eu tenho falado até na AME, lá na sexta-feira que a gente trabalha, já tenho pedido para o... Na casa da Marcela, nós voltamos presencial, mas é obrigado a usar máscara. Então, não entra na casa se tiver sem máscara. Se a pessoa não levou a máscara e esqueceu, a gente dá uma máscara para ela, que a gente tem caixinha de máscara, dá. E para os homens, nós compramos uma caixinha de máscara cor-de-rosa para poder dar para os homens. Se ele não gostar de cor-de-rosa, ele tem que levar a máscara dele, né? Não tem nada contra cor-de-rosa, mas se ele não gostar de usar cor-de-rosa, ele tem que levar dele. Então, lá. E na AME também nós estamos pedindo para usar a máscara novamente, porque tem muita gente com Covid. O que está acontecendo? Ó, semana passada quem estava com Covid era o Domingos e a Mariângela, mãe do Rodrigo. Né? Os dois estavam com Covid. Não só isso, tem mais dois primos com Covid também. Então há bastante gente, um casal de amigos, bastante gente. Tá pegando muito fácil, tá sarando mais, né? Claro, tá menos agressivo, talvez. E tem um ponto também, Jorge, que o pessoal não está refletindo a quantidade de casos nas estatísticas por causa do autoteste. Por exemplo, meu pai comprou o autoteste, testou em casa e ninguém ficou sabendo. Ninguém sabe. Né? Então, ou seja, muita gente testa positivo e não informa pro SUS, não informa mais. Ou seja, não, a gente não está tendo visibilidade da quantidade de casos. O Fernando e o Fábio sararam essa semana também. Os dois lá da casa da Marcela. Fernanda e o Fábio. E a Fernanda, nossa senhora, a Fernanda é a pessoa que mais toma cuidado na vida, que ela não tomou vacina. Então, o que mais toma cuidado na vida. Não sei como é que ela pegou, mas pegou. Então, a gente vê que é complicado. É ano de eleição, agora ninguém quer mais saber de Covid. Acabou o Covid, né? Então já ninguém... teve. Pois é. Bom, falando assunto aqui. A Beatriz Dias aqui está dando um bom dia a todos. A Fraternidade Batuíra fica onde? Você já perguntou, né, Rodrigo? Aqui não estava assinalado. A Débora já falou. Uhum. E o Fernando também se colocou aqui? Parabéns dele. A gente falando em política, não. Por isso que eu falei. De política, aí já aproveita e fala do Fernando aí também. Não. Ele mandou dar os parabéns pelo Brelo. Importante trabalho. A entidade já é ou faz campanha de conscientização para a prevenção da gravidez precoce na comunidade ou nas escolas? Não, nós não temos esse trabalho. Esse trabalho de prevenção nós não temos. Tá? Lá dentro da fraternidade nós temos diversos cursos, né? mas nenhum aborda, quer dizer... Porque teria que ser não para as grávidas, já teria que ser para quem teria não está, né? Teria que ser na escola, teria que ser um trabalho mais voltado, né, para a adolescência. Eu acho assim, até, né, Débora, se você implantar isso nas aulas do que nós temos evangelização... de mocidade, tanto na USE aqui, como na Aliança, como em todas as casas. Nesses locais é que deve ser abordado essas coisas. Deixa, né, eu comentar então com vocês que a fraternidade espírita Batuíra, na nossa fraternidade, nós temos também, né, a evangelização infantil e a mocidade, aonde são abordados esses temas. Uhum. Né? Então, assim, hoje... todo esse trabalho está sendo feito virtualmente, está sendo online, por enquanto. Enquanto não voltam todos os trabalhos, todas as quintas-feiras, nós temos online o trabalho com as crianças e elas participam de uma maneira maravilhosa. Entendem mais do que a gente de Zoom, né? Vocês devem imaginar que essa criançada toda tem mais facilidade em lidar com a tecnologia do que a gente. Então, eles entram e saem das aulas, elas têm salinhas particulares com seus monitores, onde é abordado daí toda essa parte moral, a importância, né, do amor, a importância da constituição da família, principalmente. E é lógico, daí com a mocidade, né, que daí já é da faixa de 14, 15 anos, é sempre abordado, sim. Planejamento familiar, né? Responsabilidade sobre essas vidas que chegam. Mas, Débora, a gente observa que as mães participam, mas pais são poucos que participam para tomar conhecimento do trabalho de vocês. E tem muitas crianças que não conhecem o pai, né? Infelizmente, Rui, isso é uma realidade da nossa sociedade. Eu não vou saber dar números para você, porque eu não tenho, né, não há lá na nossa casa uma estatística a respeito disso. Mas muitas dessas mãezinhas, muitas dessas gestantes chegam e elas se encontram sozinhas nessa gravidez, né? Sozinhas, desamparadas muitas vezes pela família, pelo pai da criança. Às vezes os pais até expulsam. Há casos, grave, exatamente, em que os pais não aceitam essa pessoa, essa mãezinha, ela se encontra, inclusive, muitas vezes, num estado tão grande de vulnerabilidade que ela não tem aonde morar, ela está numa condição muito difícil. É o que eu comentei com você, a gente não imagina a situação, sim, das pessoas, os problemas pelos quais as pessoas passam, né? E por isso que é bom que voluntários participe da vida dessas pessoas para aprender, né? Sim, sim. E nós temos também né, uma parte muito grande, a gente trabalha para conseguir para essas mãezinhas doações de tudo, né? Não só o alimento, daí é nossa obrigação que a casa, sim, assume, né? Mas a gente trabalha também buscando doações de tudo para ela, né? De móveis, utensílios, carrinho de bebê, tudo que... Carreta, fazer carreta, né? A gente tem casos de pessoas que querem doar, por exemplo, uma cama em bom estado, um colchão em bom estado, móveis para casa, que muitas vezes essa mãezinha não tem. Então, hoje em dia, o Projeto Renascer, ele não consegue mais receber todos esses móveis lá, porque chegou num ponto que a gente não tinha nem mais onde colocar, né, as doações. Mas hoje, o que a gente faz? A gente tem um trabalho, a gente tem uma pessoa que quer doar uma cama e tem uma mãezinha que está precisando de uma cama. Esse doador, a gente coloca os dois em contato e eles, sim, já combinam e assim a gente consegue atender a gestante nesse sentido também. Um dos problemas que nós temos lá na farmácia comunitária é justamente o transporte, né? Quer dizer, temos cama, tem geladeira, mas às vezes a pessoa pede e fala, poxa vida, como é que eu não vou fazer para levar essa... O carreto até lá, alguém que se prontifique, né? Então nós conseguimos resolver dessa maneira. Mais pergunta? Tem outra pergunta do Aécio César aqui. Débora, você saberia dizer se teria algo por trás da assinatura do Batuíra como alguém quando escrevia suas matérias nos jornais? Vou repetir a pergunta. Isso. Débora, você saberia dizer se teria algo por trás da assinatura de Batuíra como alguém quando escrevia suas matérias nos jornais? Ele sempre assinou os artigos dele como ninguém. Né? Somente quando Batuíra terminou, essa é a biografia que a gente tem, uhum, da vida dele, né? Uhum. Enquanto os artigos que ele escrevia, enquanto ele era, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, ele era um homem do mundo, ele ainda tinha muitas posses, ele assinava todos os seus artigos como ninguém. Legal. Somente depois que ele doou todos os seus bens para a caridade, ele passou a assinar os artigos dele como alguém. Que isso legal. é uma mas alguém, particularidade. Alguém escrito alguém? Ou alguém. Escrito ninguém. Ele assinava como ninguém e depois que ele doou todos os seus bens, ele passou a assinar alguém. Legal, ele escrevia o artigo e assinava alguém. Aí ele... Por quê? Agora porque se sentiu alguém. Exatamente. Exatamente. Somente depois que ele doou todos os seus bens, que não eram poucos, porque a gente sabe que Batuíra foi um espírito que, durante a sua encarnação, ele foi muito bem sucedido financeiramente, né? Ele chegou a ser um homem muito rico, porque ele era muito esperto. Ele tinha uma inteligência, né? A gente sabe um pouco da história dele, que ele... muito novinho, saía correndo para entregar o jornal, onde foi apelidado de Batuíra, né? E ele entregava jornais como ninguém, fazia o dobro do que o pessoal fazia. E depois ele viu uma oportunidade, logo no começo, já em São Paulo, de comprar grandes terrenos, né? E ele iria vendendo aqueles saibros, aquelas coisas que ele tirava do terreno. E ele, assim, ele foi fazendo uma fortuna. Batuíra foi um homem muito rico. Mas ele doou, antes de vir a falecer, ele doou todos os seus bens. Todos. Ele ficou em absoluta miséria. Né? Se a gente pode dizer assim. Ele doou tudo. Não ficou com nada para ele. Então, tá aí um espírito de Skol, né? Fazendo uma coisa que... eu não teria coragem de fazer, eu não sei vocês. Para a gente ver a distância entre nós e Batuíra, né? A distância espiritual, a distância desse... né, de doar todos os bens. Né? Exatamente. De desapego material que todos nós vamos alcançar um dia, acredito eu, né? Na nossa escala evolutiva aí, a gente vai chegar a esse ponto de um dia não ter apreço nenhum mais pelo nenhum bem material, não ter a necessidade de ter. Ele fez o que aquele jovem foi perguntar a Jesus, o que ele faria, o que ele teria que fazer, porque ele seguia todos os preceitos, os ensinamentos de Jesus, mas ele queria saber como ele poderia seguir Jesus em definitivo, e Jesus disse, vai e desfaça-se de todos os seus bens e segue-me. Ele falou, mas eu tenho muita coisa. Vai e desfaça-se de todos os seus bens e me segue. Então Batuíra seguiu exatamente o que Jesus falou, que era o desapego, que nós temos muito apego a bens materiais. Né? Muito, muito. Nós somos muito apegados. Agora, se aquele rapaz que Jesus pediu, se ele se desfizesse dos bens dele, ele nunca ia ser feliz, porque ele ainda estava apegado. Sim. Por isso que a Débora falou muito interessante. Não dá para a gente fazer comparação com Batuíra, com quem mais que doou todas as coisas? Bezerra de Menezes... todos isso aí. Chico Xavier. Porque para nós a distância está muito grande. Com certeza. Né? Se a gente fizer um negócio desse hoje em dia, nós estamos indo contra a nossa natureza ainda. Não adianta você fazer as coisas porque é bonito para os outros verem. A gente tem que fazer as coisas que já está dentro da gente. Né? E nós não estamos errados de querer ter coisas. Né? A gente trabalha para isso também. Agora, cada um no seu tempo. Talvez ele já tenha... Por exemplo, eu penso assim... Quando a gente vê a família do Dr. Bezerra de Menezes, todo mundo passou necessidade. Eu não acho isso certo, é a minha opinião, sinceramente. Entendeu? Agora, o Batuíra, se ele era sozinho e ele desfez de tudo, tudo bem, né? Agora, você está fazendo... Não, ele tinha você... família. Então. Tinha família. Eu, na minha opinião, estou falando o Jorge. Todo mundo se você for pegar... Se você for a distância. Se você for pegar Bill Gates, por exemplo. Bill Gates doou tudo que ele tinha. Warren Buffett doou tudo que ele tinha. Mas deu $1 bilhão de dólares para cada filho. Então, uma coisa é você doar não sei quantos bilhões para uma fundação que é dele, que ele administra, que ele gerencia... que aí deixa de ser dele, base passa ser dele. Né? E eu faço essa analogia porque tem muitos espíritas, né, que tem uma instituição gigantesca que doa ou angaria recursos para a sua própria instituição gigantesca e fala que é doação. Né? Vem todos os livros para essa pessoa. E diferente do que Chico fazia. Sim. Chico não tinha uma instituição gigantesca. Mas Chico Xavier, ele vendia os livros e angariava recursos e doava esses livros para outras instituições. Chico nunca vendeu o livro. Ele nunca vendeu o livro. Ele doava. Na hora que o livro saía, já estava doado. Inclusive, ele comprava o livro. É. Mas olha a diferença que eu vejo em Chico Xavier. A diferença é o seguinte. Chico Xavier viveu até o final da vida dele com o salário dele. Ele não doou o salário dele para ninguém. Ele vivia com o salário dele. Então... eu penso, e esse jeito para mim é que está certo, na minha opinião, assim, esse jeito também está certo. Ele, se a pessoa fosse almoçar na casa dele, tinha que almoçar o que ele almoçava, tinha que comer o que ele comia, com o salário dele que dava. Então, se aparecesse 10 pessoas para a casa dele, ele convidasse, as pessoas iam se alimentar com aquilo que ele podia pagar, que ele era aposentado e que ganhava muito pouco. Então, eu penso desse jeito assim. Agora, olha a minha pequenez também, né? Eu só estou falando de mim, eu não estou falando dos outros. Os outros podem fazer o que quiser da vida deles, mas eu não acho certo você se desfazer de tudo. Agora, se a pessoa está preparada para isso, ela não vai prejudicar ninguém, é só a vida dela, legal demais, né? É só a vida dela. E garantir a subsistência, né? Exatamente. Eu acredito que, pela inteligência que ele tinha, Batuíra, com certeza. Com certeza. Com certeza, né? A gente não tem esses dados, a gente não pode falar nada, mas É que a gente volta no caso do rapaz lá de Jesus. Ele era prepotente. O rapaz era prepotente. Quando Jesus fala, você tem que fazer. Vocês já entrevistaram gente prepotente? Quem trabalha em atendimento fraterno já atendeu gente prepotente pra caramba. Porque prepotência não tem nada a ver nem com riqueza, nem com pobreza. Não. Você vai pegar a pessoa que é miserável, que ela é prepotente pra caramba. Aquela pessoa que você vai fazer a entrevista, você fala não sei o que, ela fala, não, mas isso aí eu já sei. Não, eu já sei o que está acontecendo comigo. Eu falo, mas dá vontade de você olhar para a cara e falar, mas o que você está fazendo aqui, então? Né? Se você já sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo aqui? Mas a caridade faz com que a gente tenha releve. Silêncio. Né? E continua ficando quieto e deixando a pessoa falar. Tudo que você fala, ela fala que já tem. Tudo que você fala, ela fala que já sabe. E no final das contas, não sabe nada. Esse caso do rapaz de Jesus era super prepotente. Porque... a gente só vê no final. Vai, venda tudo que você tem, vê. Mas porque Jesus já tinha falado um monte de coisa para ele. Olha, seja bom com seus... honre seu pai, honre sua mãe. Eu já honro. Faça caridade. Eu já faço. Ame o outro como você... ame o próximo como você... como a si mesmo. Eu já sou assim desse jeito. Falou, então venda tudo e pronto. Aí Jesus pulou no peito dele. Né? Jesus pulou no peito dele. É assim? Então faça tudo. Aí falou, não. Aí também você tá apelando, né? Aí virou as costas e foi embora. Você vê a prepotência do cara. Totalmente diferente desses outros ícones que a gente conhece. Que eles fazem por... Gandhi também era bem de vida, abdicou de tudo e foi viver. Francisco de Assis era milionário, né? Sim. Francisco de Assis era milionário. Agora que eu vejo Francisco de Assis, não deixou ninguém para trás. Saiu pelado, sem nada, sozinho. Bom. Agora, quem está falando aqui é um espírito... inferior. dizem que Chico Xavier foi a encarnação de Francisco de Assis, né? Talvez ele aprendeu a lição. Pessoa orgulhosa tem todos os níveis. Acredito que tem muitas mães orgulhosas que vão lá. Acho que não precisa aqui. Orgulho não tem nada a ver, como ele disse, com dinheiro, nem com condição social. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Ranieri aqui em São José dos Campos, e ele falou, olha, minha gente, eu como delegado já fui ter que apartar briga de pessoas que estavam brigando pelo lixo. Lá em Guaratinguetá. Mesmo, né? Então, e o que acontece? Pessoas se matam, às vezes, por porcaria. E isso é próprio do ser humano, né? E tem outros que são desprendidos, tá pouco ligando para essas coisas todas. Mas tem gente ainda orgulhosa e vaidosa que, às vezes, vai até precisar desse trabalho que vocês fazem de uma maneira orgulhosa, que vocês depois precisam burilar essas pessoas para eles entenderem que a gente não pode ser assim, né? Débora, desculpa, pode falar. Eu ia só comentar uma coisa com você. Na fraternidade Batuíra, nós temos também um estudo às quintas-feiras, que nós estudamos as obras de Joana de Ângeles. A gente fazia antes da pandemia presencialmente, e estamos fazendo há mais de 2 anos online também, pelo Zoom. E eu acho extremamente importante esse estudo, porque Joana de Ângeles, a gente estuda todas as obras, né? Primeiro, quando foi formado esse grupo, foi estudado o Evangelho, depois o Livro dos Espíritos, depois uma obra de Hamed, e agora nós entramos para estudar, faz alguns anos, as obras de Joana de Ângeles. Por que tão importante? A gente estudou primeiro o livro Autodescobrimento. Foram 3 anos para estudar um livro fininho, então você vê a profundidade que a gente tem. E a Rose, que é a nossa expositora, ela trabalha muito nisso, né? Então, nesse grupo, nós temos pessoas, temos trabalhadores da casa, mas é aberto também para quem quiser fazer. Então, pode entrar lá na nossa página, Batuíra, né? jacareí.com.br, se informar a respeito de como faz para participar do curso. Porque Joana de Ângeles trabalha muito a parte psicológica e um dos trabalhos que ela faz com nós, através dos livros, é justamente o desapego. Nós precisamos treinar, nós, sim, espíritas, o desapego. E não é o desapego material, é o desapego da nossa imagem, desapego de tudo, até desse eu, né? Dessa imagem que nós temos de nós mesmos. É, porque nós tínhamos o Jerônimo, quando ele vinha aqui em São José, ele falava, Rui, o espírita para tirar dinheiro do bolso para ajudar é difícil, e é mesmo. As pessoas são as pessoas, e as pessoas às vezes são muito apegadas, elas muitas vezes até querem trabalhar, mas não querem doar do que tem materialmente, né? Mas a gente procura enfatizar e procura principalmente investir muito no estudo, né, de si mesmo, no que a gente chama desse autoconhecimento, para que a gente consiga realmente... O Jorge brinca muito conosco quando diz que o espírita tem escorpião no bolso. Tem, na mão. E vamos para o momento de Gavalho ou vamos direto para o intervalo? Vamos fazer o intervalo com a música do Sérgio Santos, Amigo Chico. O Ed Moreno está mandando um abraço para nós aqui, Jorge. Ele está todo aparecido. Ontem ele estava na festa junina, foi ver a van premiere do filme do Zé Rigó. Legal. Foi legal, né? Bacana, né? É muito esse filme, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Não começou, não, né? Eu tô louco pra assistir esse filme também. Parece que é só em setembro. Ô, Jorge. Não, só as pessoas VIP que assistem, né, antes. Exatamente. Exatamente. Só o pessoal que tá na elite da doutrina espírita. Só elite, só isso. É só federação de não sei o quê, federação não sei o quê lá. Ou seja, só os papas da doutrina espírita. E o Ed no meio. O Ed tá no meio. Só os papas da doutrina espírita que assistem antes, né? Né, Ed? Ele vai ficar bravo. Ô, Jorge, mas está tendo aqui no Teatro Colinas, está tendo obras espíritas aí. Não, mas sempre tem. Sempre tem. Peça de teatro, porque, né? Peça de teatro. Sempre tem. E nós vamos trazer em agosto, nós vamos trazer o Signorelli. Signorelli do Chico. Ah, legal. Chico. Vai ser lá na AMI. Nós vamos estrear a AMI. Não, em julho já temos João Senhorelli mas na parte de teatro. Então, quem quiser saber mais sobre o João Senhorelli, é o autor era um ator também de TV, né? E tá fazendo as obras do Chico, fazendo teatro, né? Um teatro faz do Gandhi Chico, também, né? Do Gandhi. Fez para ajudar o Recanto Irmã Sheila também, do Gandhi. E agora tá com uma obra para divulgar os trabalhos de Chico Xavier, muito importante. A gente precisa cada vez mais divulgar muitas obras do Chico, estudar mais as obras de Chico, né? Porque são mais de 500 obras. Pergunta aí, quem já estudou e leu todas, né? Eu conheço um só. Quem? Então, o Fernando Peroni, né? Aquele dia eu perguntei pra ele, ele falou que não conseguiu. Ah, é verdade. Nenhum ainda. Talvez só o Chico. Quase chegou todos, né? Ou seja, tem muito conhecimento, muita coisa que traz, né? O Chico, e a gente precisa sempre estudar e sempre trazer Chico estudar e divulgar de novo, as obras, né? Porque eu peguei a obra, por exemplo, puxando a sardinha aqui pro meu lado, eu estudei, né, A Vida no Mundo Espiritual, que é do livro Nosso Lar até o livro E a Vida Continua, e fizemos em cima dele, baseado nesse estudo, nós fizemos o livro Nas Trilhas de André Luiz, né, que foi lançado em 2017. Sim. É um livro muito procurado aí, que fala toda dessa série. Aí, quando eu pego alguma coisa para olhar nessa série, eu fico olhando, meu Deus, eu acho que eu não vi isso aqui na hora que eu passei, de tão complicado que é a coisa. De tão complicado, não. Tão complexo que é, no sentido assim, de você estudar outras vezes, e estudando outras vezes, né? Tem gente que fala, enche a boca para falar, não, já li todas as obras codificação. Tudo bem, mas e a continuação da codificação, né? Exatamente. vamos lá? Vamos lá, então. Amigo Chico, o nome da música. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Já não faz tanto tempo que essa luz subiu ao céu e deixou por sobre a terra a mensagem no papel, a mensagem da esperança. Uma vida só de amor, só viveu a caridade, como a vida do Senhor. Esse sol lá nas alturas, essa alma só de luz, continua com alegria, trabalhando com Jesus. Amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração. Já não faz tanto tempo que essa luz subiu ao céu e deixou por sobre a terra a mensagem no papel, a mensagem da esperança. Uma vida só de amor, só viveu a caridade, como a vida do Senhor. Esse sol lá nas alturas, essa alma só de luz, continua com alegria, trabalhando com Jesus. Amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração. Amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração. No ar. Contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Deus não tem pressa. Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? A pressa é um dos maiores males dos tempos modernos. É como se a humanidade desejasse acelerar os acontecimentos num período de tempo muito curto.

como é o meu caso, por exemplo, conheci a doutrina espírita depois de adulta, quando a gente toma contato com os postulados, com tudo que a doutrina espírita nos faz, a gente fica maravilhada. E muitas vezes a gente cai no erro de achar que a gente consegue fazer uma mudança radical de nós mesmos em muito pouco tempo. E a gente sai atropelado, querendo fazer tudo. Que cai exatamente naquilo. Olha, veja bem a vida de Batuíra, como foi. Até ele não conseguiu fazer essa modificação. A modificação dele levou uma vida toda, uma encarnação. Ele foi trabalhando, foi doando seus bens. Mas aquilo ali levou um tempo para que acontecesse. E com nós é a mesma coisa. E a gente conta com a misericórdia divina que nos espera, seja qual for o tempo que a gente for demorar para fazer esse processo todo. Então, assim, que nós, espíritas, estejamos empenhados em adquirir o conhecimento, porque esse conhecimento, e junto com o trabalho no bem, é isso que vai fazer com que nós consigamos fazer essa transformação tão necessária para que a gente aí sim consiga fazer grandes mudanças nas nossas vidas, como fez o Batuíra e tantos outros espíritas aí que a gente tem conhecimento. Legal. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, antes de encerrar o Momento de Carvalho, um recadinho aqui já. Quem quiser ganhar um CD, então, do Momento Espírita, liga para nós agora, 3921-3009. Então, nós vamos sortear um CD para o primeiro que ligar aqui. O Tião está de olho ali no telefone. Quem ligar primeiro vai ganhar o CD do Momento Espírita, né? Que tem esses momentos 12, maravilhosos. 12-3921-3009. Tá valendo. Pode encerrar o Momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a Débora Ferreira da Silva Siqueira, que nós estamos hoje tratando ela como Débora Siqueira, administradora de empresa, voluntária da Fraternidade Espírita Batuíra de Jacareí, da grande Jacareí, como diz o Hélio e eu Monte Oliva. Monte Oliva. Monte Oliva copiou, o Hélio copiou do Monte Oliva. Monte Oliva que falava grande Jacareí. E o Hélio, depois, o Monte Oliva desencarnou, ele pegou para ele o chavão também. Ah, e a Ludmila concorda. São tudo de lá de Jacareí, né? Fala que São José dos Campos é uma extensão de Jacareí. É verdade, né? Paciência, né? Paciência. Eu gosto de Jacareí demais também. E só lembrar também, além do sorteio, né? Para quem for ligar agora no 12-3921-3009, vai também, o segundo vai ganhar o livro, né? A segunda pessoa é um livro, tá bom? Para retirar na livraria Casa do Caminho. O Tião já tá ali no telefone, ó. Vocês estão vendo aí o Tião aí no telefone. Ó. Dá um tchau aí, Tião. Olha só. O tema foi desse momento que nós colocamos hoje aqui, é Deus não tem pressa, que foi o tema que foi colocado agora. Está no Momento Espírita número 6. Já são mais de 33 CDs do Momento Espírita. Cada CD tem 16 mensagens, né? E a gente passa esse Momento Espírita desde que iniciou o programa Vivência Espírita. Por isso que é um momento assim que tem um colaborador exclusivo desse momento, que foi o Walter que deu para a gente de presente, que o Walter, não sei se ainda está colocando, a gente ligava para Gigavale e na hora que a pessoa ligava para esperar, ligava para o PBX, né, que falava, para esperar que a ligação passasse, aí eles colocavam o Momento Gigavale. Aí começou a ter muita reclamação, porque na hora que passava que a pessoa atendia, falou, não, eu quero acabar de ver a mensagem, volta aí. Tá bom. E quem, deixa eu comentar aqui, quem entrou aqui foi a Cidinha Souza, fala, Regina, a Fraternidade Batuíra está com palestra nas quartas-feiras às 19h30. Também pode acompanhar pelo YouTube nesse mesmo dia. Temos atendimento fraterno. Não sei se você já tinha comentado. Posso aproveitar e comentar uma coisa com vocês? A Fraternidade Espírita já voltou, está trabalhando agora de uma maneira mista, né? Não voltou totalmente com as, a parte presencial, mas às quartas-feiras nós já voltamos com o atendimento presencial. Então, às quartas-feiras, às 7h30 da noite, se inicia a nossa palestra, uma palestra presencial. Depois, nós temos ainda o atendimento fraterno. E depois, ainda os trabalhadores da casa permanecem fazendo o trabalho de vibrações, desobsessão e tudo mais. Então, já estamos. Quem gostava, né, e gosta muito de assistir as palestras, estava sentindo falta, porque eles têm perguntado bastante. Então, já voltamos presencialmente às quartas-feiras. Débora, eu lembro, há muitos anos atrás, que o Batuíra tinha um trabalho assim que eu achava muito legal, que era de passes também, evangelho e passes, onde as pessoas ficavam lá todas em volta da mesa, fazia o evangelho e a gente sentado lá, né? Fazia o evangelho e depois, na hora do passe, a luz apagava a luz e as pessoas que estavam na mesa recebiam psicografia. Tinha um monte de gente que recebia psicografia. Esse trabalho é o trabalho que acontecia até antes da pandemia, às sextas-feiras. É uma mesa da qual eu faço parte, inclusive. Nós estudamos e é aberto ao público, né? Só que às sextas-feiras nós ainda não voltamos com esse trabalho. Havia era bem rápido ali um estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, uma pergunta e uma passagem de um trecho do Evangelho. E logo depois, é o que você falou, depois disso se apagavam as luzes e acontecia a psicografia. Os médiuns ali recebiam as mensagens, o público ficava ali esperando no escurinho, e depois acende a luz de novo e nós lemos todas as mensagens que recebemos, que geralmente são de cunho geral. A gente não costuma receber nesse dia mensagens assim individualizadas, né? Mas são mensagens de cunho geral, de interesse geral, aliás. Esse trabalho nós vamos avisar também nas nossas redes sociais assim que voltarmos com ele presencialmente. Tá. Você estava falando, eu já estava pensando no que eu ia perguntar para você, então eu não prestei atenção direito no que você falou antes. Você falou aquilo que você tinha para falar? Não. Então vamos falar. Preciso falar duas coisas ainda. nós estamos aqui para divulgar o Projeto Renascer. Então, o Projeto Renascer hoje, ele está precisando, para a gente voltar com todos os trabalhos presenciais, nós estamos precisando de doações. Então, quem quiser apoiar esse projeto, né, com doações de alimentos, com doações de roupas, de tudo. Mas, principalmente, nós desenvolvemos agora um programa especial que se chama SOS Batuíra, onde nós estamos pedindo para as pessoas que quiserem fazer uma doação, que façam essa doação mensalmente recorrente, né? Então, que elas se comprometam com uma doação que pode ser de R$20, de R$30, conforme a pessoa quiser. O valor é aberto, mas que essas pessoas se comprometam a fazer a doação todo mês para que a gente possa contar ali com um apoio financeiro para que a gente continue com as atividades. E como que elas podem acessar? Elas podem acessar através da nossa página, né? batuirajacareí.com.br. Tem lá uma abinha lá, Quero Doar. E lá também tem o WhatsApp do projeto, que a pessoa também pode entrar em contato com nesse WhatsApp, passar o comprovante, né, para ela, dizendo que ela passa a ser, então, uma doadora. E faz a doação da maneira que ela quiser, né? Através de Pix, hoje é o que a maioria das pessoas tem feito. Eu coloquei aí no YouTube e coloquei também no Facebook. Vou colocar aqui no WhatsApp também o link para vocês da Fraternidade Batuíra. E queria fazer mais uma propaganda, posso? À vontade. Nós estamos começando a semana que vem, daí na Fraternidade, o nosso curso, que é o PBDE, Programa Básico da Doutrina Espírita, que será 100% online. Ele começa na próxima terça-feira, dia 14 do 6, e também é aberto a todo o público em geral que quiser conhecer um pouco mais da Doutrina Espírita. Você pode fazer esse curso no conforto do seu lar, na sua casa, tendo as aulas, tem uma dinâmica totalmente diferente que nós estamos implantando esse ano. Então, tem uma primeira exposição num dia, depois, no segundo dia, nós vamos dividir as pessoas com seus monitores, formando grupos menores para discutir aquele assunto. Então, nós vamos nos aprofundar bastante na doutrina espírita. Então, as pessoas também podem fazer contato pela página para receber o link para participar desse curso. Tá bom? E bacana. É isso, a propaganda. Legal. A Alessandra está perguntando o título aqui, Jorge, da mensagem, não sei se você comentou. Falei, mas vou falar de novo. Pode falar, eu anoto aqui também. Deus não tem pressa. Está no Momento Espírita, no CD do Momento Espírita, número 6. Legal. Bem, me diga uma coisa, Débora, com esse problema todo aí da pandemia, do Covid, aumentou o número de pessoas que vêm procurar alimento? Sim, aumentou, sim. Aumentou, e assim, é uma coisa que a gente, a necessidade é muito grande, e esse é um dos motivos pelos quais a gente está procurando se estruturar melhor financeiramente, ter, né, poder atender mais pessoas, porque, como eu comentei com você, hoje a gente consegue atender 50 famílias só, né, 50 gestantes, que acabam impactando, na verdade, a gente tem uma dimensão em torno de 150 a 200 pessoas que são atendidas, né? Porque tem a gestante com seus filhos, o marido, muitas vezes mora a família toda junto. Aumentou, sim, mas nós estamos hoje, Rui, limitados a essas 50 pessoas. Tem uma fila de espera, eu conto para você. Tem uma fila de espera, existe uma fila de pessoas que, por exemplo, de pessoas que não são gestantes, mas que vão até a Casa Espírita, que vão até lá o Projeto Renascer, precisando, às vezes, de uma cesta básica. E daí, às vezes, se nós temos, é lógico que nós doamos, né? Mas a gente dá, lógico, a prioridade é sempre para as gestantes que estão dentro do programa e que, né, daí a gente tem aquele compromisso de entregar não só alimento, como tudo que elas recebem do projeto. Rodrigo, vamos pro sorteio? Se o pessoal ligou? Aniversário. Vamos para os aniversários? Vamos. Primeiro. Então, com o oferecimento aí de WS Festas de Embalagens, a gente está com sorteios, né? Os aniversariantes da semana. Eu tô sem aqui, Jorge. Isso, eu tô só procurando esse negócio que ele fica meio fora do lugar. Aí. Pronto, achei. Rui, pessoal do Paulo de Tarso? Lá do Paulo de Tarso nós temos o dia 4, que foi ontem, né? O Fernando Carmona. No dia 7, o Cristiano Gerceli. No dia 8, o Walter Souza Pinto. No dia 10, a esposa do Milton, a Rose, nossa querida Rose Baruel. No dia 10, a Marli Maceu Dias. No dia 10, a Camila Zacarian. E no dia 11, a Sheila Alvarenga. Todo lá do podcast. E tem o Fernando Petit, dia 10 também. Dia 10. Esse vai fechar. Ele vai fechar a cidade, porque ele vai ser. Ele é candidato a deputado estadual, né? Então, eu quero. Ele vai ter que gastar dinheiro aí para fazer essa festa, para poder um monte de gente ir lá. E fazer coisa que preste, né, também. Porque se fizer só enrolação, o pessoal não vota nele depois. Não, e ontem eu estive caminhando aí no Parque da Cidade. O que tem de máquina que o governo, amanhã o governador estará aqui em São José, né? O que tem de máquina para ser doado para os municípios é grande quantidade. Máquina de quê? Que máquina? Máquina para arar, que vai ser doado. Antigamente era sapato, agora é máquina. Antigamente o cara dava uma bota, só um pé só, né? Se o cara voltasse, ele dava o outro. Agora é máquina, né? Não, mas é uma boa, viu? Porque tem lá um monte de máquinas também, moto niveladora, né? Um monte de cesta básica aí, dá pro povo também, né? Que tá precisando. Isso também seria uma boa, né? Eu quero também comentar aqui, agora eu já consegui abrir aqui os aniversários. Hoje quem está fazendo aniversário é a Vera Lúcia, lá do Recanto de Luz e Mancheila, que trabalha tarefeira lá do Pronto Socorro Espiritual. Dia 3 de junho, já passou também, foi o André, acho que a gente comentou. O André Revite. A gente tem aqui, dia 8 de junho, não sei se você falou, Luiz Eduardo Ribeiro. Da USE, dia 8 de junho. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Dia 10 é a Silvia Cristina, também, acho que é lá do Jefa, fazendo aniversário. É, quem mais aqui? Por enquanto... É, aqui no meu... É, dia 12 é domingo que vem, né? Então, dia 12 a gente só fala a semana que vem. Mas aqui tem também um grande amigo meu, Luiz Geraldo, Geraldinho, lá de Jacareí. Trabalhou comigo a vida toda. Pessoa que eu gosto muito. 92 anos, né? 92 ou 93 ele vai fazer agora. E é interessante que no auge da pandemia eu liguei para ele. Ele falou, eu tô acabado para caramba, Jorge. A gente só fala por telefone, né? Aí eu falei, Geraldinho, mas você já tomou a vacina? Você está se precavendo? Você já tomou a vacina? Ele falou, Jorge, eu já tomei a vacina, sim. Agora, um cara de 92 anos, se não morrer de Covid, morre de qualquer coisa aí, qualquer hora. Isso é Covid, não. Que nem a rainha. Mas ele tá indo firme, ele não vai morrer tão cedo, não. Aí agora tá evitando. A Elizabeth, né? É. Na Beto pode passar, ela já foi. Até a peste negra já passou por ela já. E só 70 anos de governo. De reinado. E comentar aqui também que a dia 3 de junho, que passou, foi a Jussara também, tarefeira lá do Recanto de Luz e Mancheila. Fez aniversário. E dia 4 de junho, quem faz aniversário é o Leandro Gerzcamo. O Leandro Gersogamo. O Leandro é lá da Inglaterra e tem um trabalho espírita lá, de divulgação do espiritismo lá em Londres, que também sempre também participa aqui do programa Vence Espírita. A gente manda um abraço, feliz aniversário a todos vocês. E aproveitando aí com o Recanto de Luz, nós teremos aqui o mês que vem, né, Jorge? Eles estarão aqui com a gente lá na AME. Dia 16 de julho, nós teremos as curas e cirurgias espirituais na AME, né? É verdade. Lembrando, né, Jorge, que nós estamos com a caravana para a Irmã Sheila no dia 25 de junho agora. E as pessoas têm que se inscrever rápido, porque está enchendo bem rapidinho o ônibus agora. Legal. E se completar a quantidade, nós vamos com um ônibus de alto padrão. Eu vou colocar o cartaz, né? Da caravana, vou colocar no nosso WhatsApp, no WhatsApp do Vivência. Quem não tá no WhatsApp do Vivência aí, que tá escutando a gente, digita aí Vivência Espírita WhatsApp no Google. Aí vocês vão entrar na página, tem uma página aí que tem um formulário para preencher, você já recebe um link para poder entrar no grupo do WhatsApp do Vivência, tá? Coloca aí WhatsApp Espírita ou Vivência Espírita WhatsApp e já aparece aí no Google, nosso site vivenciaespirita.org. E vocês podem participar. Estou mandando então o cartaz aqui no nosso WhatsApp, eu não vou conseguir botar aqui para vocês, mas é com a Conceição e o telefone dela, para quem quer saber mais da caravana, é 12-99131-9946. Então, repetindo, 12-99131-9946. Para saber mais da caravana. A gente já tem os sorteados aqui, isso, Jorge. Isso, vamos lá, Rodrigo. Fala, vamos mas lá. Coloca a musiquinha aí. Vamos lá. Que é patrocinada, o sorteado é patrocinado por quem mesmo? A Livraria Casa do Caminho. Exatamente. Livraria Casa do Caminho. Isso. Então, rufa os tambores. E quem ganhou o CD foi a Regina Lisa. Regina Lisa ganhou o CD. Regina que vai lá na AME também. A Regina ganhou o CD do Momento Espírita. E quem ganhou o livro foi a Fabiana Kraus. Fabiana Kraus ganhou o livro. Vocês duas podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas lá na livraria Casa do Caminho e retirar lá. A Regina tinha retirado o CD e a Fabiana o livro, tá bom? Bacana. Parabéns, um grande abraço para todos vocês. Dona Dina está dizendo que está gostando muito do programa. Desejo a todos um ótimo domingo. Dona Dina, lá bastante gente participando. E a Dona Dina é aquela que faz fuxico. O fuxico não é de fofoca. Ah, tá vendo? Aí, tá vendo, agora, né, Dona Dina? E faz os quadrados para fazer coxa. Ela faz fez sapatinho. Ela fez a roupinha lá, a blusinha para o meu neto que nasceu lá. Para o João Miguel. Bacana. Né? Susto, cara. Ela mandou aqui para mim, a Dona Dina, gente boa. Vou pedir para ela ajudar também o Batuíra, porque ela não pode estar, se nós temos esse trabalho também, né? Pedir para ela ajudar também o Batuíra, porque ela fica lá, ela fica ouvindo o programa e tricotando, com certeza, né? Com certeza. Rodrigo, vamos lá para... Só para antes soltar a hora da dica, Vocês comentaram a Tinanek? Comenta aí, Tinanek, só para arrumar uma coisa aqui antes de soltar. Eu comento. Comenta aí, por favor. Bom dia. Já dizia Kardec, se pois o Espiritismo encontra tão numerosas simpatias, é que o seu tempo é chegado. É que os Espíritos estavam maduros para o receber. É que responde à necessidade. Revista Espírita de 1862. Legal. Olha só, aqui também tem a mensagem aqui do Dinho, nosso grande amigo Dinho. Ele está dizendo, bom dia, família Vivenciana, é baseado naquilo que a gente estava falando naquela hora. Acredito que usar bem o dinheiro que tem em auxílio ao próximo é mais importante do que doar tudo e nem saber como vai ser usado. Vamos lá. Eu também sou dessa opinião. Agora não dá muita bola para nós, não. Igual eu falei que nós somos espíritos inferiores, né? Com certeza. Se for colocar a gente do lado do plano espiritual, o centro espírita vai ter que tirar a gente lá, que nós vamos ser obsessor, né? Sou da zona umbralina profunda. A Débora tá aqui, ela faz o desobsessão lá no Batuíra. Já bota o nome da gente na lista aí. Vamos lá. A dica. Débora, quando toca essa música é para o nosso convidado dar uma dica. A dica que você quiser passar pra gente. Ah, é? Uma dica de livro, ou dica de filme, talvez, livro, ou uma coisa que você queira. O que você quiser. Minha dica é, então... Ajuda o Batuí. Ajuda o Projeto Renascer, compareça na fraternidade, vamos todos nos autoconhecer, vamos estudar, vamos ser melhores, para a gente melhorar esse mundo que está aqui. E a doutrina espírita ajuda muito todos nós nesse processo de melhoramento desse mundo, que está precisando. A Cidinha tinha colocado aqui, a Cidinha do Batuíra, né? Tinha colocado, que eu acho que vocês já até falaram que a Fraternidade Batuíra está com palestra nas quartas-feiras, 19h30. Sim. E é possível acompanhar também pelo YouTube, a Débora tinha falado, e nesse mesmo dia também tem atendimento fraterno. Isso. Que eu acho muito legal, sinceramente, dentro do centro espírita, sempre ter atendimento fraterno. Sim. Porque é no atendimento fraterno que a pessoa vem conversar um pouquinho, porque geralmente você chega lá, você põe a pessoa para ouvir a preleção, mas às vezes ela está querendo, está com um problema, ela está querendo conversar, ela está querendo falar alguma coisa. Então isso é muito importante, o atendimento fraterno, ter em todas as casas espíritas, sempre ter atendimento fraterno, senão fica dando passe e mandando o pessoal embora para casa sem eles conversar, tirar dúvidas, saber que está passando por algum problema, ser ouvido, né? Muita gente está com problema só de ser ouvido, depois que ele é ouvido ele já fica bem demais. Com certeza. Né? Então, é isso aí. Vamos encerrando, Rodrigo? Vamos lá, vamos encerrando. Não deixamos nada para trás, não? Tem bastante gente aqui, entraram, bastante gente ligou lá. O Tião trabalhou bastante hoje, né, Tião? O pessoal tá te vendo aqui. O Aécio tinha comentado, só aqui antes de finalizar, tinha comentado para a Yolanda que as obras de André Luiz ainda são inéditas para muitos espíritos. Vamos estudar as obras de Chico para compreender melhor Jesus. E uma dica, tá? Tem gente que segue muito aquela cartilha da federação, né? Que eles colocam lá a coletânea de André Luiz, ou coletânea de Avira Maior. Tem muito mais coisa que isso, tá? Aquela lista é muito puxando sardinha para os livros que foram publicados com eles. Uhum. Tem muitos outros livros de André Luiz, muitos outros livros de Emmanuel que o pessoal nem conhece, né? Que é muito bom e que não está naquela coletânea de Vida Maior ou coletânea de, né, de André Luiz. Né? Então eu indico vocês a ir na fonte. Tá? Vão na fonte, vê as listas de bibliografias do Chico, que vale muito a pena. Um exemplo disso é o livro Emmanuel. Foi o primeiro livro publicado pelo Espírito de Emmanuel, que não está nessa lista e muita gente não lê por causa disso. Tá bom? Porque ou lê toda a lista e fala, já li todos os livros de Emmanuel, todo de André Luiz. Dos 500 e tantos livros, dos 500 e tantos livros que Xavier tem, só 100 e poucos que são da federação. O resto não é da federação. Né? O resto é de outras editoras. Exato. Chegou um momento que Chico Xavier cortou relações com a federação e não mandou mais nada para a federação, mandou para outras editoras sempre da mesma maneira, sempre de forma publicada, e tem muita fazia o livro boa. E mandava, muita doava coisa. Os direitos para as instituições. E eu vou encerrar aqui a enquete que a gente colocou, né? A gente colocou uma enquete aqui no site, Até aí eu já vou me despedindo do pessoal e depois todo mundo se despede, depois passa para você fazer suas considerações finais, Débora. E a prece que eu fazer, prece. A Débora. Tá. Então eu até tinha esquecido de comentar que a gente colocou uma enquete aqui no YouTube. A gente colocou: fora da caridade existe salvação? Sim ou não? Né? Então, 72% falou que não. Mas fora teve da gente caridade, que falou que sim? 28% disse que sim. Pode ser que a pessoa tenha entendido errado. É muita coisa, 28%. Eu fiquei preocupado em colocar que fora da caridade não existe salvação e o pessoal ficar confundido se eu responde sim ou não. Eu tô pensando que esses 28%, a maioria aí não entendeu direito. Porque se é cristão, não tem saída, né? Para cristão, não tem saída. Jesus ele não pediu para fazer caridade, ele impôs a caridade para ser salvo. Só ver o quadro do juízo final, que é o necessário para salvar-se. Quando eu tive fome, vocês me deu de comer. Quando eu tive sede, vocês me deu de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Quando eu estava encarcerado, vocês foram me ver. E ele fala, todas as vezes que alguém fez isso para os nossos irmãos mais pequeninos, era para mim que estava fazendo. E esses vão para o lado direito. E quem não fez nada, para o lado esquerdo. Certo? Então, Jesus não deu opção. Ele deu opção ou do lado direito ou do lado esquerdo. Se você não quiser ser salvo, então você não faça caridade. Mas, o Jorge, tem várias religiões cristãs que acham que a caridade não é o mais importante. Então, tá? Rui, mas eu não quero saber do que eles acham. Quero saber do que Jesus acha. Não quero saber do que as religiões. Quero saber o que Jesus diz. Eu só estou dizendo. Se é cristão e não entende o quadro do juízo final, sinto muito. Então, não está seguindo o que Jesus está falando. A pessoa pode ser o que ela for. Agora, se ela não está seguindo os ensinamentos de Jesus, quem está errado é ela. Né? Então, porque tem muitas religiões que estão mais preocupadas com ele e com seus... Claro, mas não está seguindo o que Jesus seguindo o que Jesus falou. Né? Ah, sim. Não, mas... Jorge. Porque o quadro do juízo final é claro. Não tem saída, né? Não tem saída. É isso que ele está falando. Quem fez, lado direito. Quem não fez, do lado esquerdo. E os mais ou menos. Mais ou menos não existe. Não existe gente morna para Jesus. Ou você é quente ou você é frio. Sim. Talvez seja melhor o cara não aceitar nada e ir para o inferno logo de uma vez do que ser no meio do caminho. Estou aqui, eu não sei o que eu faço. Eu só estou dizendo que tem religiões que acham que a caridade não é o mais importante. Pois é, o importante é a fé. Não, eu não, entendo não, você assim. Pode não concordar, mas estou dizendo que tem religiões que falam. Vamos abrir um debate agora. Não, eu só entendo o seguinte, Jorge. O que Jesus trouxe para nós, ele disse, um dia haverá um só pastor e uma só religião. Sim. O pastor nós sabemos quem é, Jesus. E qual é a religião que as igrejas procuram religião propagar? Religião é o amor. Religião é o amor. É a caridade, que a caridade, quando é bem praticada, que é o que liga a Deus. Ela cria o amor incondicional e faz a sintonia direta. A caridade e amor são sinônimos, né? Não, porque a religião que mais pratica a caridade é a espírita, tá? Então, em todas as cidades, em todos os ambientes, a espírita é que faz a caridade sem olhar quem e sem proselitismo. E faz justamente aquilo que Jesus nos ensina. As outras então, religiões faz favor, pessoal, solidariedade. Se você está atrasado, se inscreve lá no Batuíra, começa a ajudar. Isso. E aí você já entra no caminho certo. Projeto. Eu vou encerrando aqui. E principalmente, né, não só ajudar, vão conhecer. A casa é aberta para quem quer ver o trabalho que é feito, acompanhar, ver as gestantes, né? Não agora, mas daqui a pouco deve estar presencialmente lá. Vamos conversar com as gestantes, perguntar para ela o que ela acha. Olha, como você está sendo atendida aqui. Isso é importante, né? A credibilidade do projeto todo. Verdade. Eu vou deixar aqui me despedindo. Obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo programa às 8 horas. Passando aí a palavra para o Jorge e para o Rui. Então, a atividade de assistência e promoção social espírita, né? É uma das formas de colaboração do movimento espírita com a sociedade. Isso aí não tenhamos dúvidas disso. Encerrando aqui com o nosso livreto Você Se Conhece, vamos encerrando com a seguinte mensagem. Tenha sempre em mente que o que você está fazendo hoje poderá ser a mesma coisa que seu filho fará amanhã. Paz e alegria em todos os corações. Até domingo que vem. Quem que está aqui conosco, Rui? Domingo... Rodrigo, nós vamos ter aqui o João Marcos, o Eguelin, é o nome dele, que vai falar sobre Cândida Missão, que é do Rio de Janeiro, e ele vai falar justamente sobre as... Só quero saber se vai ser remoto. É? Ou vai ser presencial? Não, não. Vai ser online, no Rio de Janeiro. Então tá, então a gente tem que correr com a mudança do Zoom aqui. É porque tá com problema. Tá travando o áudio. Tá com problema? É. Mas a gente, até lá, a gente vai receber uma inspiração aí da espiritualidade, trabalhar. E ele vai falar de Cândida Missão, que é os apontamentos que ele fez das obras do Chico Xavier. Legal. Carlinhos? Agradecemos a Débora, um grande abraço ao Gordo, Rui, Jorge, Rodrigo, Tião Varoto, família vivenciana. Desejamos um maravilhoso domingo em família, com seus entes queridos, com seu frango com macarronada, seu refrigerante favorito, seu programa de televisão favorito, e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. E nós vamos, então, agradecendo a Débora, que esteve aqui conosco hoje. Gentilmente, ela aceitou o nosso convite para que viesse no nosso programa. E ela está aqui hoje e nós agradecemos a sua presença e gostaríamos das suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Então, primeiramente, o nosso muito obrigada, né? Falo aqui em nome da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra e do Batuíra Projeto Renascer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho que a gente faz com tanto amor. Agradeço muito toda essa equipe que me recebeu aqui com muita gentileza, com muito carinho. Esperamos voltar futuramente, né, ser convidados novamente e continuar esse trabalho. Como fechamento desse trabalho que o Espiritismo faz, também fica aqui a minha mensagem de incentivo para que as pessoas procurem estudar nos seus evangelhos, né, todos nós que somos cristãos, para que esse estudo se converta realmente na nossa mudança e que essa mudança seja sempre pautada não somente na nossa felicidade, mas principalmente na felicidade do próximo, porque esse é o caminho para a nossa verdadeira evolução, né? Sem ajudar o nosso próximo a progredir, nós também não progrediremos. Então, eu vou me despedindo aqui. Vamos fazer uma oração para que a gente possa terminar o programa nessa paz. E assim, então, nós nos despedimos agradecendo ao Mestre Jesus, primeiramente, que nos proporcionou essa oportunidade imensa de convívio fraterno, de exposição daqueles assuntos que nos são caros e que nos trazem alegria de viver. Agradecemos também a toda a espiritualidade presente que nos rodeia nesse momento, nos inspirando a fala, tocando o nosso coração. E assim, tomados dessa alegria, vamos retornar aos nossos lares, repartindo com aqueles que lá se encontram todas essas bênçãos que recebemos nesse momento, tornando nosso domingo um domingo fraterno, de muito amor e paz. Que assim seja. Vejo quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer. Me conforta ver o quanto em mim faço bem e sempre tento ajudar. Prezo por minha família,